No próximo Oriente, a música é a chave de um mundo novo. No Próximo Oriente, à procura do mistério do outro lado do mundo. Thank you. em viagem onde o Oriente começa. em viagem, seguindo o fio do horizonte. No próximo Oriente, levados pela música.